Oceania 333, posição 3, pushback acionamento. Tá ali, Oceania 333, chame táxi. Camarada, táxi, 333. 595 decolou. Aos 36, sendo controle 1198, bom voo. 1198, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado. Piso 98, chama a torre 18895. Estabilizou 3, 198. Torre 118-95. 295, boa. 4207 na via, chegada, bom, Fidestra 4, meu pai. Não, levou no 621, não. Quatro, eu solicito, solicito a prova de ponte, vá. Aguarde. Vai dar. Controle o trip 5595, perfil da saída da El. E depois na 10, 3, na 10. Tango Oscar, descida, ajuste 1015, reporta cruzando 4000 pés. O 561 no navio, chegada, desce até os 5000 pés, 1015. Chegada 5.015, bora 5.61. Controle o trip 5.595, perfil da saída da El. Mantenha a saída da El, 5.595. Manterá. Controle Salvador, só para informação, trip 5.595 vai manter para 280, para evitar formações, já vai 2 milhas, retorna para a saída da El. Seguinte, 95. 30, chama agora Recife no 26.85. 2685? 1.2685, afirma. 2685, ponto mesmo. 621 negativo, morte, vou manter em saída. Até a saída, 621. No 98, sala 39, e vira direito e chame no 219. Direito 219, tá 3098, liberou? 3098, táxi de Alfa, reforço da Juliette para ingresso. Alfa, reforço da Juliette, 3098. 9 Metango Oscar, sem tráfego conhecido na região. Frequência livre de coordenação local, 9 Metango Oscar. Ponte Espera 2, 118.95, altímetro no 0 no 5, tem um mau voo no 648. pátio. Então, 3198, prossegue via Juliette, portão 03. Via Juliette, por 3, 3, 1, 1. 648, forma Airbus, ela está ingressando na Juliette agora, vai prosseguir para o portão 3, após o mesmo prossegue, ok? Chama Recife agora, 1251, não termo 3395. Recife 1-3395. Coral. 5595 na Broad Coral. Ocean M1 40, tá livre, chame táxi. Está Lima, tem pista 10. É 333, decolou as 43, chame o controle 1-1-9-8. 1-9-8, grato, boa. Tá bom. Controle de Salvador, muito bom dia, Oxanê 6333. Firme? Oxanê 6333, senhor. Oxanê 6333, sobe conforme autorizado. Subindo conforme autorizado, Oxanê 6333. Bom no 648, libera da colagem no 0, vento no 5, 0 graus, 079. Salvador, Chané 6333, tem referência, autoriza, motiva ou... Tá, 6333. Somente vou, Leda. Leda, 6333, grato. 1561, desce para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 015. No 648, decolou 45, chama o controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 119, decimal 8, 0, voo no 648. Ali, mas Salvador, eu vou 1-648. 3370, vigilância. 123, autonomia 2 horas e 10, alterna Salvador. Direita Índia Alfa, ponto espera Torre 118.95, altímetro no 015, bom voo 6140. Obrigado, 6140, direita Índia Alfa, 18.95, tá. Azul 4207. 4207 completa via para 2 no 10 com 1015. Reduz velocidade para 190 nós, número 2. Gente, para 2 meu peixe. Via 1015, reduz para 190 nós, azul 4207. Cola pista no 0, vento 140 graus 099. Voa bridge. Voa no bridge, 6333. Trip 5595, chama o Recife agora, 1251, alterno 3395. Chama a torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Vona 561 estabilizado no X-Ray, visitando. Bom dia, Vona 561, não continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Vona 561. Meia 140, decolou 49, chame o controle 1998 com voo. 1998, bom dia. Voo no 561, livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Autorizado pouso, voo no 561. 420, 250, CEDA PUCA, vigilante. 250, PUCA, 6140. Baixou e travou, avistando, agora 5 meia. Ok. Pode voar direto em Pucca? Autorizado. Voando Pucca, meia no 4 0 0. Chama 6333, o controle. Escuta, senhor, 6333. 6333, tem um tráfego na sua frente, um APR, um pouco mais lento que a sua aeronave, cruzando 180 em exceção para o 200. Voa para o 215 agora, 215 ao cruzar o nível 210, voa bridge. Vamos levar para 215, ao passar do 210, vai voar bridge, 6666. Tipo, chamado agora o centro Recife, 251, termo 3395, ou 6333. 51, 3395, obrigado, bom dia. Bom dia, azul 4207, completa final, torre 118.95. 18.95, azul 4207. Voo no 648, chama Recife agora, 1.2685, alterno no 2545, no 648. 2.685, 2.545, voo no 648. é o azul 4207, estabilizado no ILS. 19 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. A gente vai reportar quando baixar travado, 4207. Da Momo, transição frutífera, okay? Momo, Cogbu e após frutífera. Vocês abordam o Whisky Mike Alpha? Taxi decolagem, torre 1, 18 decimal 95, altímetro no 0, no 5, bom voo. Formação Índia para Campinas, copiou 340. 40 inicialmente mantém a saída, vendo 40. Tente, não, 40. 0 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após Interceptor, up, Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, transição motiva, aciona 5131, controle 119 decimal 8. Trive pós 10. O, já está baixando travado, azul 4207. Portão 1, chame pronto, azul 5197. Salve, Salvador, bom dia. Bona 51, zona 50. Eu vou no 561, no táxi livre Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, zona 561. Tem intenção de voo, Fox Fox Air? Quantas milhas afastaram o corredor forte? Sente o serrão aos Gossler, mantém os corredores, agora a transferência de comunicações da torre. Mantém os corredores visuais, aguarda a transferência. Papai Uniform Fox Fox Air autorizado, voo local, Salvador Salvador, no meu pés. Decolou 17 com curva esquerda na subida corredor forte. Vai prosseguir corredor forte até 35 milhas. Lugar de Salvador. Acionando 0126 no transponder. Controle 119 decimal 8. A torre opera em 118 decimal 95. Fox Fox Air, na parte da Bata, confirme pessoas a bordo. Chama a torre 118 decimal 95 para acionamento táxi decolagem, o altímetro 10 15, tem um bom voo. E azul 4207, táxi livre Alfa e Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 4207. Vou Salvador, Gol, Gol na 395A, bom dia. São Paulo, Congonhas, nível 360 está autorizado, via Pesolo 1-0 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, após intercepta, Pesolo 1-6 até Belo Horizonte, Bravo, Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da Hell, transição Motiva, aciona 5-1-3-4, controle 1-1-9-8. Congonhas 1-0, até posição 30, após a subida superior 16, até Belo Horizonte, VHC 13, após estante, após rota do planejamento, passando a curva direita da El, com ponte na transição, 19-8, contra a posse, 1-3-4, transponder do gol 1-3-9-5, na posição 6-2. 6-2, estando pronto, pushback, acionamento, gol no 3-9-5. Já estamos. Salvador, bom dia. Bom dia, vamos dar 94, autorização Fortaleza, 7 da Índia. 94, Unir Fortaleza, nível 370, autorizado, via Pesolo 19 até Bangu, após direto Abuco e após direto conforme rota do plano, decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Proti, aciona 5142 e o controle 1119.8. Aprovado 370 para Fortaleza, Pesolo 19, Bangu, direto a Bufo, Pesolo 18, rota do plano. Decola no 0, esquerda, Momo, Proti, transporte 5142, controle 19-8, Gono 094. São 4, chame pronto, puxa o acionamento, Gono 094. Chama lá, obrigado. Ajuste no 015, reporte na interseção para ingresso no 6. Portão 8. Confirmando, se eu solicito a decolagem da 17, da 10. Mike Alfa Lima, tem intenção no 7. Mantenha as costas, o seguinte, mantenha 1500 peso na minha escuta agora de 242. Certo, lateral. Whisky Mike Alpha, livre da colagem no 7, vento no 20 graus, no 09. Gona 395, agora eu puxo bem de acionamento da meia dúzia. Tá livre, chame táxi, Gona 395. Táxi, 395. Fox, Fox, Sierra, Lima, Tempo, estou no 7. Mike Alpha decolou 04, chame o controle 1198. 198, bom dia, Mike. Salvador, bom dia, papapá, Whisky Mike Alpha, decolou da 17, passando 1300. Papapá, Whisky Mike Alpha, contato na terra decolagem, se mantém 450, seja bom. Seja bom, sessão 450, Whisky Mike Alpha. Reporte pronto para decolagem. Fox Sierra, livre decolagem no 7, vento 120 graus, 09 nós. Assim que decolar, tem livre acionamento do transponder, ok? Modo normal. Controle 119.8, torre 118.95. Afirmativo, corredor axé, à direita então, corrigindo o hino numeral, família pés, 0171, 119.8, 218.95. Número Alfa no Pate 4 com 02 a bordo, chama a torre 118.95 para acionamento da decolagem, altímetro no 015, bom voo. Controle Salvador, Oscar Oscar na rotatória. Sente, chama a torre 118.95. Sente, camarada, obrigado. Do Papo Uniforme, Serra Oscar Oscar na rotatória, visual com campo. Serra Oscar Oscar, reporte na curta final no 6. Sente, reporte na curta final. Fox, Fox, Sierra, decolou 06, ingressa no corredor forte, curva à esquerda, retorce livrando, isso 1028. Positivo, curvando agora à esquerda para interceptar o corredor forte, e já posso passar para o controle? Negativo, mantenha minha escuta até o cruzamento do eixo 1028, Fox, Fox, Sierra. Mantenha a sua escuta até o cruzamento do 1028, Sierra. Ação, mantenha o 090, chegando. Alfa Livre acionar para o táxi. Identifique, desse mantém o 0, corrigir, mantém o 090, chegando a máquina, lembra que o braço. Negativo 597. Vai coordenar com a equipe do solo após a passagem retaguarda do Boeing 737 da Gol. Após, inicie e chame táxi. Do vento ou vai ingressar a uma aproximação direta final no 1-0? O Serra Oscar pode continuar a aproximação aqui e girar a base da 1-0. Ok, ciente. Serra Oscar Oscar, reporte pronto para girar a base no 1-0. Ciente, reportará, graças. Fox, Fox, Serra, chame o controle 1-1-9-8. Controle 1-9-8, até o retorno. Salvador, o Papa e Uniforme, Fox, Fox, Sierra. Corredor forte na escuta, quantas milhas de afastamento? até 30 milhas, ó. Na 20ª informa o controle, eu. Papai uniforme de Fox, Fox Terra. Informará na 20ª milha, Fox Terra. Negativo, tem um Embraer da Azul que vai iniciar no portão 1, o senhor é o número 2 no setor. Opa, obrigada, cara. Alfa, ajustando 015, autorizado o táxi até a Oscar. Segundo 97, copiou? Iniciar o acionamento e pushback e chame táxi. Desce até uma centena, 1864. Vou oitar até 1864. Aqui, Mike Alfa, chama o centro de resistência agora, 12685, alterna 12545, Mike Alfa. 12625, 2545, Mike Alfa. Oscar, Oscar, a torre? Na escuta, torre. Sim, eu sou visual com o senhor, você vai prosseguir a base no zero? Afirmativo. Se é Oscar, Oscar, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 099. Grato. Alfa Lima tem, pistão no 7. Bono 395, ali mantém, pistão no 0. Bravo, desce para 4 mil pés, sem restrições, 1500. Ah, Oscar, Oscar, Solo 1-3, vire a próxima à direita, chame 1-2-1-9. mais 2.000 pés, 1.015, autorizado ele. November Alpha, livre da colagem no 7, vento no 30 graus, 109. Cinco, livre da colagem no 0, vento no 30 graus, 099. Oscar, bom dia, táxi à direita via Alfa, confirme estacionamento. Ativação à direita via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Direita Índia Alfa, ponte espera torre 118 decimal 95, altímetro no 015, bom voo azul 597. Primeira Alfa, decolou 14, chame o controle 198. Controle 198, Índia Novembro Alfa. Bono 395, decolou 14, chame o controle 1-98, bom voo. 198, 395, graças. Cinco, perfil da Del. Nove, quatro, agora tá livre, chame táxi. Volta lá. Pode Lida, senhora, morte, pra qualquer coisa mais à frente nos ajuda. Autorizado, Lida. Data, 95. Porte na Taxway Lima para prosseguir o táxi. Descida para 2.000 pés, 1.015, sem restrições, autorizado LS, 864. Controle o campamento de novembro, pegou da luz 7, vai expor. Novembro Alfa, 1.000 pés, no corredor achando, escuta. De novembro Alfa, motorou 1.000 pés, reportará na através de fora do bar. Azul 5197, a linha e decola, pista no 0, vento no 20 graus, 109. Número 62 na via, chegada à maré, 2250 nós, desce até o nível 050. Indy Alpha, ponte espera torre 118 decimal 95, altímetro 1095, bom voo, gol no 094. 1095, Indy Alpha, ponte espera 195, obrigado, boa tarde, 094. Sebastião Oscar Oscar, à direita agora via Mike. Taxiway Mike, e após na próxima esquerda na Quebec, vai manter a posição na Taxiway Quebec e chamar a torre em 1.18.95 para o cruzamento da pista no 7. Bono 97, decolou 18, chame o controle 1-98. Bom. 1-98, muito obrigado, senhorita. Torre, Salvador, boa, Xanamea 200. Oi, Xanamea 200, bom dia, ali de pouso no 0, vento no 40 graus, 10 nós, é trem. Mas foi, travou, e de pouso 90. Chamada para pouso, Fox Air. Seguinte, frequência livre de coordenação, local, chama de retorno. No 094, ali mantém, pista no 0. Meia 200, salas 21, livre à direita, eu chamo no 219. Livre 219. No 094, livre da colagem no 0, vento no 40 graus, 099. Juliette 04. Bravo, desce para 2000, pega 2015, autorizado a LS. Beleza, estou 964. 964, completo a final, torre 108.95. 108.95, gol no 395, chama agora o centro Recife, 251, não tem 395, 395. Segundo, terceiro, nove, cinco. Solicitatura de DAP para liberar a formação. Autorizado, número 62, mantenha o 50. Solicitado, mantenha 50, Globo, número 62. Vamos 094, decolou 23, chame o controle 198, bom voo. 198, voo 094, obrigado, bom domingo. Bom, no 864, livre pouso no zero, vento no 100 graus, 109, cheque 3. Prima, baixou, travou, livre pouso, som zero, gol no 864. Controle Salvador, boa tarde, voo 1094, decolou na Pompé. Foi, frotinho. 014, sobe 370, vigilância. 370, vigilância, voo 094. Autorizado da presente frequência livre coordenação local sem tráfego reportado visual nesse setor. Meia dois, autorizado 2000 pés livre e LS 1014, o número 62. Azul 5197, chama o centro Recife agora no 251, alterno 3395. 251-3395, azul 517, obrigado. Salvador, azul 597 não é, conseguiu comunicação com o centro Recife. Ok, azul 597 chama 1260, alterno 1288. Salvador, Leonardo Quilo Bravo. Quilo Bravo, completa final, chama a torre 1189. 1195, obrigado, bom dia. Tráfego pequeno porte, 11 milhas, está passando duna no momento. Desce para 2000, autorizado LS. Autorizado LS, gol 1-9-9-2. Afirmativo, tem um tráfego no TKS? Negativo. Afirmativo, o mesmo está passando duna, pequeno porte. Entrou 1-9-9-2. Alfa, Juliette, corrigindo. Alfa, mantém antes a Juliette. Alfa, mantém antes a Juliette, boa noite, né, Flávio? Como é que o Bravo continua a aproximação, agora de autorização de pouso, QNH 1-0 no 4, vento 1-3-0 graus, 1-0 norte, ainda 9 estados. Porém, após o inferno, vai solicitar a base pela direita, passando o 7. Como é que o Bravo sente, rapaz, para o cancelamento? Zero nove quatro, pode uma flotilha presente? Os controle Salvador, voo 094. Chega 94. Autoriza voar direto para ti? Autoriza inicialmente Cogbo, o 094. Cogbo, gol 094. Vendo, bom dia. Autorizado Galeão 340, Operzulu 10, Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva, controle 1198, aciona 5154. Como é que o Bravo cancelado aos 29, autorizado base pela direita da 17, reporte nacional. Transponder 5154. 5154, 3190. Correto, chama pushback acionamento. Salvador, Léo Azul 4207, muito bom dia, Cinta Juliette 380, para o Santos Dumont, pronto, copo. O Azul 4207 autorizado Rio de Janeiro, 380, Operzulu 10. Decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva. 1198, acena 5152. Eu confirmo o controle? Controle 11980. Afirmativo, vamos lá. RJ 380 aprovado, decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva, Operzulu 10, controle 398, transponde 5152. Azul 4207 no portão 08. Gol no 864 na escuta. Agora que já passou a retaguarda do 05, o colo novamente escreveu para o 05, mas agora para o 0B então. Não é para me repor, é. Azul 4207, está correto, chama o pushback a sua. Vamos receber o plano seu. Tente concentrar esse sítio 1-2-6 decimal 8-5, alternando 1-2-5-4-5. Plano 4-0, grau 0-9. Bom, 1-1-6-2 para informação. Charlie 402 na curta final da 17, a sua esquerda, não interfere na sua aproximação. Tá quem chegou o 1-1-6-2. Boa, bom dia, tá? 3-8-9-5, informação Juliette, copia Guarulhos 3-6-0. Guarulhos, cópia. Autorizado Guarulhos 340, Operzulu 16, decola da 10, curva direita da El Leda, da El Leda Motiva, corrigindo. Controle 1198, aciona 5160. 5 alterno 12545, 094. 2600, 3895, 62, sol 34, livre à direita, chame sol 1212, sol 9. Livre à direita, sol 9, gol 1 na 2, Uno 162, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, gol 1162. Cordeiro Salvador, bom dia, 5220, é imediato, desculpa. Desce até o 190, o 5220. 190, já está no 190. Mantenha o 190. Paulo para 3191, está no 5, solicita estacionamento na posição. Livre estacionamento na posição, chegou a pushback. Chamará para o pushback, 3191.